Estamos aqui para gravar mais um But Fumble, o nosso podcast sobre NFL aqui do site tabelacarioca.com.br. Eu estou mais uma vez ao lado do Fábio Jordão. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, William. Boa noite a todos. Mais um But Fumble chegando e com novidade, né? Novidades, temos quadro novo nesse But Fumble, a terceira descida aqui, que nós falaremos depois, guardaremos para vocês poderem ver e continuarem assistindo, mas por enquanto, vamos começar falando do New England Patriots. Acabou a dinastia? É a pergunta, acabou a dinastia? Exatamente. Porque aquele jogo contra o Detroit Lions, eles foram engolidos. Exatamente, eu sentei para ver o jogo, e assim, eu tinha certeza que ia ser uma goleada de New England. Todos tínhamos. Era certo. E foi assustador a maneira como a defesa jogou de forma passiva e como o Tom Brady foi pressionado. Pô, o Tom Brady não chegou nem a 200 jardas passadas, o que para um quarterback do nível do Brady é algo assustador. E sem contar a facilidade em chegar até ele e fazê-lo passar em movimento, que exato, é um problema que tem. O Tom Brady não tem movimento, gente. Tom Brady, você pega aquelas estátuas gregas e pede para ela correr e jogar a bola. Não vai acontecer, é o Tom Brady, ele vai ficar parado dali e faz a festa dele. E o que mais de negativo você destacaria nesse time de New England? A defesa. A defesa é fraca, o pass rush é quase inexistente. Se você para pra pensar, a defesa de New England, o último jogador que consigo lembrar agora que foi um pass rusher, um bom jogador defensivo que eles draftaram foi o Don Hightower. E isso já tem muito tempo, porque o Don Hightower já é um veterano na NFL. Então aquela defesa tem dificuldade pra acelerar o passe, pra fazer o pass rush. A secundária é muito fraca, perdeu dois corners para os Titans, o Logan Ryan e o Malcolm Butler. Então, eu vejo que a defesa vai ser o grande problema. Sem contar, o Matt Patricia, que era o head coach dos Lions. É isso que eu queria saber. Existe aí um problema de entrosamento? Pode ser, porque é um novo coordenador. A gente viu os Falcons passando isso com ataque na temporada passada e nessa agora também ainda não se acertou completamente. Jogou muito bem contra os Saints, perdeu mesmo assim. Mas... pode acontecer, um novo coordenador. Eu vejo também um pouco o Green Bay sofre com isso, porque demora a engatar a defesa. É um novo coordenador também. Faz diferença. E aí, pensando no jogo contra Miami, no próximo final de semana, alguns ajustes serão feitos. O New England vai jogar em Foxborough e vai pegar uma equipe que está 3-0, uma das duas invictas na NFL por enquanto. Expectativa para o jogo, Fábio? Olha, eu espero que os Patriots vençam, porque já tem uma certa dinastia ali, mais uma, né? Que são os Patriots dominando os Dolphins. Perderam pouquíssimos jogos. O último foi no Prime Time com o nosso querido e amado Jay Cutler. Exato. Mas, assim, não pode chegar naquele já ganhei como os Vikings chegaram contra os Bills. Tem que chegar atento, tem que jogar. O time dos Dolphins vai chegar embalado. Porque você embalar 3-0, assim, liderar a divisão, coisa que não acontece desde 2009, podendo... abrir de vez, fazer um 4-0, deixar os Patriots 1-3, cara, eles vão jogar, eles vão pra cima, eles vão querer essa vitória, arrancar essa vitória em Foxborough, vai valer Super Bowl, vai chegar lá aqui, ó, Dan Marino, esse anel que você não ganhou com a gente, tá aqui agora, foi esse jogo. E sem contar a diferença, abriria 3 jogos de vantagem, exatamente, mais o confronto direto contra a New England. O confronto direto em Foxborough, que ia ter um peso muito maior, porque depois jogando em casa, é mais tranquilo, você tá junto com a sua torcida. Então, New England não acabou a dinastia, mas tá aquela luzinha amarela lá, o sinal amarelo tá já alertando ali que as coisas não estão tão boas quanto eram. Outro assunto aqui para discussão é a polêmica da vez da NFL, a mudança de regra, essa super proteção nos quarterbacks, e o J.J. Watt veio com uma crítica ao roughing the passer, que tá exagerado demais. Tá demais. Qualquer contato em quarterback, os árbitros estão marcando. O que você pensa sobre, Fábio? Que a regra é ridícula. Ela, sinceramente, não tem muito o que falar. A regra é ridícula, não tá ajudando o jogo em si, porque o William Hales, o defensive end dos Dolphins, ele se machucou. Ele rompeu o ligamento, evitando um sack no Derek Carr. Que foi que ele, conforme ele iniciou o contato, ele levantou o pé para poder não cair com peso por cima do Derek Carr e ter a falta. Rompeu o ligamento, tá fora da temporada. O Clay Matthews teve 3 roughing the passer em 3 jogos. Apenas um realmente foi no Trubisky contra os Bears. Agora, o do Kirk Cousins e o do Alex Smith no último jogo, não aconteceu. Então, tá tendo muitas inconstâncias. Teve um hit no Matt Ryan no jogo da semana 2, que nada aconteceu, não deram nada. Desculpa, no jogo contra os Saints, agora na semana 3, não deram nada. Teve lance no Aaron Rodgers também, não deram nada. Em compensação, teve um lance no Big Ben que, assim, ele foi encostado, gente. Virou o quê? Pique pega, né? Que ele foi encostado. Flag football, né? É, virou um flag football. Bota logo a... A bandeira amarela na, ali, a bandeira, né, logo na cintura dos quarterbacks e pede só pra puxar, porque é o que a NFL tá virando. E tá perdendo a essência do esporte, porque o esporte é esporte de contato, gente. Aquele sec ali, tudo bem, é claro que você não vai chegar matando o seu quarterback adversário, mas você tem a jogada do tackle, que é o contato normal. E é isso que a NFL tá privando os defensores. O J.J. Watt falou que as marcações de roughing the passer estão fora do controle. Estão. Então, e assim, dá pra ver que isso é recomendação da liga. É recomendação da liga, porque os próprios árbitros estão falando, eles estão falando pra gente marcar essas faltas. Ou seja, a liga tá se perdendo numa regra que ela foi feita pra proteger o quarterback, concordo, só que assim, tá virando uma super proteção. Daqui a pouco o sec vai ser o quê? Você vai chegar assim, senhor quarterback, o senhor poderia se deitar no chão? Isso vai ser um sec daqui a pouco, porque as coisas estão chegando num nível absurdo. É, perfeito. Então vamos logo para o terceira descida. Explique o que é o terceira descida, Fábio. E vá para o tema. O terceira descida seria o quadro especial para aqueles times que estão ali, ó. Você tem aquela terceira descida que você tem que conquistar, senão você vai pro punch. Terceira para 10. Aquela terceira para 10, se passa, você tiver a linha do Seattle Circus, é uma terceira para 17, que você teve um sec. Exatamente. Então assim, você precisa de muito. E um time... Um bom, já que eu falei no Seattle Seahawks, são um time que estão nessa terceira descida também, junto dos Cardinals, os rivais de divisão, que estão 1-2 e 0-3 respectivamente, porque estão jogando muito mal, estão cheios de problemas, e daqui a semana estão passando. Playoff já, pros Cardinals, pelo menos, já não existe mais. Vai ter que começar a pensar em posições boas pro draft. É, o Los Angeles Rams vai ganhar essa divisão, assim, na semana 9, né? Vai ser a coisa mais fácil. Quiser tirar o Jared Goff, botar um outro QB só pra ter competitividade, exatamente, pode fazer. Tá muito fácil, tá, o time tá jogando fácil, muito bem. E agora que os 49ers perderam o Garoppolo pro resto da temporada, ficou mais fácil ainda. Desastre, né? Desastre. E foi um lance, assim, que ele poderia até ter evitado. Porque o Garoppolo, ele tava correndo muito com a bola e querendo seguir no campo. Talvez ali no lance, se ele corresse um pouco menos, é porque falar em si é muito complicado. Mas ele é uma lesão evitável, assim como foi do Carson Wentz. E falar em si para um jovem é ainda, exatamente, mais complicado, né? Ainda ele acha que pode tudo, que vai conquistar tudo. Que agora tá querendo buscar seu espaço, tem contrato novo, que não foi barato. É o franchise player. É o franchise player. Só que assim, os 49ers são outro também, terceira descida. Só que assim, aquela terceira descida que você vai correr só para falar que fez a terceira descida e plantar. Porque, pensar assim, na próxima temporada, né? Já é a próxima temporada, aproveitar uma opção boa no draft pra melhorar alguma posição que tenha necessidade, porque a temporada já acabou. É, vamos falar um pouco mais desse Los Angeles Rams, e depois eu quero pegar esse gancho pra falar de próxima temporada, pra tocar no tema do Le'Veon Bell, que tem muito time aqui já preparando a próxima temporada com o running back dos Steelers. Dos Steelers? No papel mente, né? Assim, mas ele é mais, exatamente, ou menos. Mas vamos falar do Los Angeles Rams, que é um time de um ataque fenomenal, espetacular, né? Espetacular, assim, os Rams estão com um ataque que ano passado já era muito bom. Esse ano tá sensacional. O que o Todd Gurley tá jogando é uma barbaridade. Se não fosse o Mahomes, ele seria o MVP até então. Porque o Patrick Mahomes tá, assim, outro nível. Mas o que o Todd Gurley tá jogando é demais. Esses jogadores maravilhosos. Esses jogadores maravilhosos ganhando jardas. Exatamente, ganhando jardas, porque toda posse ofensiva, toda posse, é pontuação. Os Rams, eles têm, se eu não me engano, um dos piores índices de terceira descida. Ou seja, eles mal chegam na terceira exatamente, descida. Não precisa, eles, né? Eles não precisam. E eles vão ter um bom jogo agora quinta-feira. Jogaço, jogo de prime time. É jogo que todo mundo entra com aquele 2 em cima, né, ao quadrado, né, querendo dar muito mais, porque é um jogo muito pra TV aberta, contra o Minnesota Vikings, que vai ser um duelo interessante pra testar a defesa dos Vikings, que foi mal demais contra os Bills. Muito mal. Muito e mal. O ataque de Los Angeles, que tá indo bem contra todo mundo. Os Rams são meus favoritos da NFC. Eu acho que os Rams conseguem chegar no Super Bowl se conseguirem manter os níveis nos playoffs. E é o time que vem jogando o melhor futebol por enquanto. Vem, o Sean McVay é sensacional. Eu vou ficar a vida inteira elogiando esse cara até ele... Virar algum, até ele virar, virar um McTomlin da vida, um Mike McCarthy. Até ele virar treinador do Green Bay, né? Vai ficar elogiando ele. Aí quando ele virar treinador do Green Bay, acabou, amor. Exatamente. Mas tá muito lindo de ver o Rams jogar. Muito lindo. Então vamos falar do Le'Veon Bell, porque o James Harrison soltou a seguinte declaração recentemente. Se eu fosse o Le'Veon Bell, eu assinaria com os Steelers e fingiria uma lesão. Olha, pra ver que tá magoado. Exatamente. Tá magoado. O James Harrison, que foi campeão, tem um recorde da NFL, né? Que tem, era um dos ídolos dos Steelers. Exatamente. Ele tem uma pick six mais longa da história do Super Bowl. Ele saiu realmente magoado com... Ele saiu e voltou e saiu de novo, né? Com os Steelers, exatamente. A arroba dispensou, ele não superou, não. Exatamente, ele saiu pro Cincinnati Bengals, aí depois voltou pra Pittsburgh e foi dispensado, terminou a carreira jogando no... Nem sei se terminou a carreira. No New England Patriots. Exatamente. É. Mas ele tá magoadíssimo. Exatamente. Teve até discussão à época, quando ele foi pra New England, que o Bill Belichick tava tentando utilizá-lo, pensando em Pittsburgh na final da conferência. Sim, pra saber as estratégias dos Steelers. Exatamente. E acabou não acontecendo, infelizmente. Não aconteceu, foram os Jaguars que jogaram. Mas olha, desses times, vamos passar a lista dos times que podem pegar o Le'Veon Bell? Vamos lá, os times que tem cap, que tem dinheiro. Cap, assim, que não precisa liberar nada. Que exatamente. No momento agora poderia pegar o Le'Veon Bell. Pra adicionar o Le'Veon Bell à sua folha de pagamento e ao seu time. O primeiro, quem tem mais cap, é o Cleveland Browns. Não surpreende ninguém. Não surpreende ninguém, tem exatamente. 59,5 milhões. É, se encaixaria como uma luva, né, Fábio? Com certeza. O time dos Browns tá aí. Olha, tem tudo. É um time. Agora pode falar que tem um time. Se a defesa continuar, a defesa vem jogando muito bem. Se a defesa continuar bem, o Baker Mayfield se tornar um quarterback bom, assim como ele foi no primeiro jogo, e adicionar o Le'Veon Bell, cara, o time tem tudo pra... Não vou dizer chegar a disputar o Super Bowl de cara, mas tem tudo pra começar a brigar. Outro time que tem bastante dinheiro pra contratar o Le'Veon Bell é o Indianapolis Colts. Seria uma adição sensacional, né? Tiraria um pouco do peso do ataque das costas do Andrew Luck. O problema é que não sei se a linha conseguiria cooperar pro jogo dele. Até porque ele precisa muito de uma linha que o guie, né? Que o guie, exatamente. A linha dos Colts não é das melhores. Porque senão ele vai ficar na paciência ali atrás e não vai conseguir ganhar jardas. É, ele vai ficar ali até alguém bater nele. São Francisco 49ers é mais um time e é o meu favorito pra adicioná-lo. Se for na free agents, pode ser. Mas nas especulações de troca, eu acho que não seria mais por causa da lesão do Garoppolo. Eu acho que os Niners vão acabar recuando nessa, se for numa eventual troca, e esperar pra ver se ele aparece na free agents. Falando em troca aqui, antes de falar os outros seis times, você ainda acredita na possibilidade de troca ou você acha que ele vai passar essa temporada sem jogar e vai de graça ano que vem? Eu acho que ele vai passar sem jogar, porque eu não vejo os times que podem pegar o Le'Veon Bell, eu não os vejo com essa pressa toda. Seria uma loucura, seria, né? Seria os 49ers, porque o Jared McKinnon tá fora da temporada. Então os 49ers poderiam dar essa loucura aí e pegar. O Houston Texans pode ser que faça, porque o Lamar Miller é o último ano de contrato. Então pode ser que mexa uns pauzinhos ali pra tentar pegar o Bell. Eu não faria, honestamente, manteria com o Lamar Miller. As coisas estão começando a andar devagar e acho que daria pra esperar e brigar na free agency ano que vem. O Houston Texans é outro time que tem um salary cap para adicioná-lo, tem 27 milhões. Seria uma franquia interessante pro Le'Veon Bell ir? Com certeza, aquela defesa é muito boa, o DeSean Jackson tá consolidado. O problema é a linha. A linha é horrível. O quarterback não tem tempo pra... Não tem tempo nenhum teria, né? Ele transformou o pass rush de New England no Jacksonville. Parecia o melhor pass rush da história da NFL. Eram os Bears 85. Só que, gente, não é. O pass rush de New England é ruim e a linha dos Texans é pior ainda. O Tennessee Titans é outro que tem 22 milhões disponíveis para contratá-lo. Seria interessante. A linha é boa. O Max Mariota é um bom quarterback. Seria uma dupla interessante. Mas não vejo acontecendo. O Giants tem 18 milhões. Seria bom. Jacksonville Jaguars. Tem o Fournette lá que tá lesionado. Só que o Fournette é de vidro. Ele tá se mostrando um running back que se machuca muito. E o Fournette é o principal jogador de ataque do time de Jacksonville, exatamente, né? E se ele continuar se machucando tanto, vai ser questão de tempo pros Jaguars dispensarem e buscarem outro na posição. O Cincinnati Bengals é um rival de divisão. Não vai acontecer, rival de divisão, a não ser que seja na free agency. E, por fim, o Dallas Cowboys, que seria um destino midiático interessante, né? Mas não faz muito sentido, porque tem o Zeke. Exatamente. Mas se eles quiserem trocar. A gente reza, inclusive, pra isso. Seria, né? Bom pros dois. Exatamente. Mas eu acho que eu ainda ficaria com o Ezekiel Elliott, porque ele parece ser menos problemático que o Bell. Verdade. Numa visão geral, ainda mais da maneira como o Bell tá saindo dos Steelers pela porta dos fundos, eu honestamente ficaria com o pé atrás assim. Não, e se em algum momento ele se irritar com a minha franquia e fizer a mesma coisa? Ele tá mostrando ali vamos tentar entender, um mau caratismo que pode assustar os GMs. Foi um pouco do Kawhi Leonard na NBA, né? Pode ser, você tá falando, deve ter sido. Isso que eu falar. Você tá ali, quem é Kawhi Leonard, né? É, exatamente. Exatamente. É, vamos continuar aqui passando os jogos. Vamos falar do Philadelphia Eagles, que tá, que se recuperou, ainda não. Como tá o time de Philadelphia nesse começo de temporada? Machucado. Machucado. Tem muitos recebedores fora ainda. Então não tem como... É bom que o Carson Wentz voltou, sensacional. Nick Foles não ia conseguir carregar esse time. Mas precisa de receivers, precisa, né? Precisa de recebedores. Não tem como ele ficar jogando a bola pro Zach Ertz a vida inteira. O Alshon Jeffery tá pra voltar, o que é ótimo. Mas eu vejo os Eagles ainda levando aquela divisão e vencendo os Titans na próxima partida. É... Tampa Bay Buccaneers contra Chicago Bears. O Tampa Bay Buccaneers que me impressiona bastante nesse começo de temporada. Não faz sentido o Tampa Bay Buccaneers. Exatamente, mas assim, 2-1 na temporada, jogou bem contra jogou a Pittsburgh bem, no segundo quase tempo. Quase ganhou o jogo. Se o Fitzmagic não tivesse tido uns lapsos de Fitztragic, venceria o jogo. Exatamente. É, e Chicago? Olha, o Trubisky tem que aprender a passar pra esquerda. Porque o Trubisky, ele pega a bola, ele só olha pra direita, ele vê os recebedores da direita e ele passa pra direita. O Trubisky tá tendo muitos problemas de leitura, que tá atrapalhando o time dos Bears. Porque a defesa é muito boa. A defesa é que mais tem sexo, principalmente com o Khalil Mack. Então, assim, a defesa a gente sabe que vai dar trabalho pro Fitzpatrick. A questão é, como vai se comportar o Trubisky no ataque? Porque o ataque é bom. Tem o Allen Robinson, que é um bom wide receiver. Tem o Jordan Howard, que é um ótimo running back. Só que o Trubisky tá sendo o que tá atrasando esse time. Esse problema é... pode ser inexperiência ou é característica mesmo? É característica dele. Tanto que na época do draft, ele foi uma pick questionável. Porque muita gente esperava que fosse o Deshaun Watson ou Patrick Mahomes ser draftado pelos Bears depois do que os Browns draftaram o Myles Garrett, o defensive end. Todo mundo esperava ali, não, o primeiro da classe vai ser um dos dois. Aí foi, pegaram o Trubisky, a pick foi questionável, e ele tá mostrando problemas. Pode ser que ele evolua, ele ainda tem tempo para evoluir, mas a perspectiva atual não é boa. É um jogo que é a terceira descida para ambos os times. Buffalo Bills contra Green Bay Packers. A chance de ouro pra Green Bay vencer uma Exatamente, partida, Exatamente, né? O jogo em casa contra um time que não vem bem. O quarterback é calouro, o Josh Allen. Ele é o questionável dessa classe, assim como era o Trubisky, é o Josh Allen. Green Bay tem obrigação de vencer esse jogo, porque o Minnesota tem um jogo difícil contra os Rams. Green Bay, se não me engano, na semana 6 enfrenta os Rams. Então tem que começar a ganhar agora, porque a briga com o Minnesota... vai ser a principal da divisão, muito provavelmente. E a chance de abrir vantagem agora... É, tem que abrir vantagem pra cima dos Vikings, até porque caso os Bears vençam e os Packers e os Vikings percam, os Bears disparam também. Então, é um jogo essencial. E pra Buffalo, o jogo também é essencial pra você poder voltar a respirar na divisão. É porque assim, em qual Buffalo a gente acredita? No Buffalo da semana 1 ou do Buffalo da semana, no Buffalo da semana 3? Aí é que tem que ver o quanto foi mérito dos Bills e o quanto foi demérito dos Vikings. Porque os Vikings pareciam estar de corpo mole. Pareciam achar que o jogo seria fácil e se perderam no meio do caminho. Então, essa partida pra ambas as equipes vai mostrar... pode mostrar o que elas são de verdade, porque os Packers não estão bem. Começam os jogos muito mal, a defesa começa extremamente sumida, Aaron Rodgers está tendo dificuldades, lógico, ele está com o joelho estourado, está tendo que jogar com uma perna só, enquanto os Bills é aquela incógnita. Não dá para esperar o que pode acontecer. É, vamos falar então do jogo do Dallas Cowboys, que pega o Detroit Lions, Detroit que vem de uma vitória... quase que épica contra a New England. É uma vitória que dá moral. Exatamente. E o Dallas Cowboys que parece que não vai de novo, né? Não vai de novo, gente. O Dak Prescott é ruim. Tá na hora de aceitar. É hora de mexer no Jason Garrett? Já passou da hora. A questão é que o Jerry Jones é um GM apegado. Ele demorou 3 temporadas pra se livrar do Dez Bryant. Quantos dele vai demorar pra se livrar do Garrett? Vai ficar um bom tempo ainda o Jason Garrett ali. E a gente tem uma discussão interessante sobre treinadores, né, Fábio? Porque a gente tem o Mike Tomlin sendo questionado, pelo menos por mim. Exato. Tem o Mike McCarthy sendo questionado por você. E não só por você, por muita gente do Green gente. Bay. E o Jason Garrett que parece que não vai dar mais nada. Não dá, ele já mostrou que ele é aquilo ali. O time não evolui, o time tem potencial pra ele evoluir. Ele é um treinador de 8-8, né? Exatamente, um treinador de 8-8. Assim como o Jeff Fisher ficou muito tempo sendo treinador de 7-9 com os Rams. E a NFL, tem que começar a ver, William, que a NFL tá evoluindo. Você pode ver agora que os melhores treinadores da NFL são jovens. É o Kyle Shanahan, o Sean McVay e o Doug Peterson. Todos com menos de 40 anos que estudam bastante sobre o jogo. Exatamente. Né? Nem idade, é estudar sobre o jogo. Você pode ver até mesmo o Matt Nagy, o atual head coach dos Bears, Você pode ver que as jogadas são diferentes, elas têm muita diversidade, elas têm jogadas que vindas do college até que estão fazendo toda uma mudança no sistema de jogo, enquanto tem equipes como Green Bay, Pittsburgh, até mesmo os Cowboys, com head coach extremamente defasados. E que, enquanto parece que a grana estiver entrando, vai manter, porque não faz diferença. É um jogo que a gente pode apostar na vitória de Cleveland contra o Oakland Raiders. Será que vamos ter ganhar. Cleveland com mais de 50% na temporada? Cleveland vai ganhar. E outra, o Oakland Raiders era o ponto principal da terceira descida, que eu acabei esquecendo de comentar. Tá 0-3 e o John Gruden ainda consegue ficar constantemente reclamando do pass rush. O John Gruden tem um contrato de 10 anos, 100 milhões de dólares. Ele tá assim... Exatamente. Não dá pra entender esse contrato. Não dá pra entender porque ele tem 3 jogos sobre o comando do Oakland Raiders e 3 derrotas. E tá muito na cara que esses 10 anos talvez não sejam 2. Não chegue nem a Vegas. Exatamente. Eu acho que o plano dos Raiders é acabar com o time antes de chegar em Vegas. Se arrependeram do negócio, mas já tá fechado, então vamos acabar com o time antes. Quem sabe o John Gruden não aceita a nova proposta da ESPN, volta pro Monday Night. Eu acho que vai ser melhor pra ele. Lá ele tava bem. Agora, eu vejo o Cleveland ganhando esse jogo. O John Gruden é meio Gary Neville, né? Exatamente. Um ótimo analista ali, sabe mas fazer não, tudo. Não fica quando na beira foi, do campo, não. Quando foi pra beira do campo, já foi um passou. Desastre. A questão, a diferença é que o John Gruden chegou a ser campeão, né? Exatamente. O Gary Neville foi só vergonha. Exatamente. Mas, assim, não é mais o tempo dele. É outro defasado. Esse, não fez muito sentido os Raiders trazerem de volta um contrato tão longo. Um cara que tava muito tempo fora das quatro linhas. Tava fora do tempo de jogo. Você ficar analisando dentro de uma cabine é uma coisa. Você no jogo ali, dia a dia, trabalhando com a franquia, tá completamente diferente. Antes de falar dos jogos de domingo e segunda-noite, vamos para o New Orleans Saints contra o New York Giants. Giants que, enfim, venceu. Enfim, venceu. E o curioso foi só o Eric Flowers sair. Exatamente. Quando o Eric Flowers foi jogado pro banco e entrou um outro right tackle no lugar, a equipe dos Giants foi outra. Por quê? O que há com o Eric Flowers? Ele é horroroso. Ele deve ser o pior tackle da liga entre os stars, entre os titulares, tranquilamente. Ele é muito ruim. Tem um lance do Flowers que chega a ser bizarro, que ele dá um chute no defensor do Jacksonville. Exatamente. Porque ele não conseguiu bloquear. Então, assim, ele é um câncer naquela linha. É bem simples. Então, a saída dele... E quem entrou no lugar dele jogou muito bem. E o Eli precisa de tempo, né? O Eli precisa de tempo e o Eli tá velho também. O Eli não é aquele Eli que ganhou o Super Bowl. Não é. Muito longe disso. Ele hoje em dia é pior que o Blake Bortles. Mas teve a adição do Saquon Barkley, que tá indo bem. Tá indo muito bem. E me espanta também, porque eu achei que fosse um jogo que os Texans fossem vencer. Porque aquela linha fragilizada dos Giants contra a linha defensiva muito boa dos Texans, eu cheguei assim, gente, isso vai ser o Eli vai apanhar mais do que contra os Cowboys. E não foi o que aconteceu, eles venceram o jogo. Os jogos de domingo, o Monday Night e o Sunday Night, vamos falar agora, começar com o Sunday Night, entre Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers, Pittsburgh precisa vencer. É obrigação, até porque Cleveland deve vencer. Exatamente. Olha, e Cincinnati deve vencer também, né? Exatamente, Cincinnati também deve vencer. Vamos ver aqui contra quem os Bengals jogam. E não vencem, não. Será? Jogam com Atlanta, em Atlanta. Em Atlanta, mas assim... Também não seria um espanto se o Cincinnati vencer e ficar 3-1 na temporada. Eles estão embalados, estão indo bem. Porque assim, a gente pode chegar na semana 4 com Baltimore 3-1, Cincinnati 3-1, Cleveland 2-1-1 e o Pittsburgh Steelers com 1-2-1. 1-2-1, Assim, seria terrível. Seria terrível e seria aquela luzinha amarela também. Porque não seria só um adversário à sua frente na divisão, seria os três. Seriam todos. Então, assim, é um jogo no Heinz Field, que geralmente o Big Ben joga melhor. Então, tem obrigação de vencer. Eu acredito até que vença, porque o time dos Ravens é bem constante. E não dá pra saber qual Baltimore Ravens vai entrar em campo. É bem parecido com o Buffalo Bills. Você não sabe o que esperar. Porque os Ravens chegam, vencem um jogo, vencem tranquilamente os Bills, não foi? Foi. Golearam 40-0. Aí depois pega o Cincinnati Bengals e perde. Então... Tem que ver qual vai ser o menos inconstante nessa partida. O que você espera do Connor? Ele não vai render o que o Bell rende. Não vai. Até porque ele não é um jogador de scrimmage. Ele não dá opção de passe também. Mas assim, ele dá pra confiar nele eu como espero... running back durante toda a temporada? Sim, eu espero que ele supra a necessidade. Assim, ele vai ser ok. Ele vai fazer o trabalho dele. Se ele tiver que ganhar ali 5 jardas, ele vai ganhar 5 jardas. Assim, mas eu não espero aquela explosão do Bell de fazer tudo que ele fazia. O Big Ben, ele consegue jogar a temporada inteira passando pra mais de 30... dando mais de 30 passes durante todos os jogos até o final da temporada. Mas assim, não é inteligente. Até porque ele tá falando de um jogador que teve 4 interceptações na semana 1. Até porque assim as defesas também já vão saber o que esperar. Exatamente. E a gente sabe que o recebedor que ele mais tem conexão tá bem marcado, que é o Antonio Brown, que não apareceu no segundo tempo. Exato. Contra a Tampa Bay. E tanto que o Juju é um dos maiores, é o maior alvo do Big Ben na Red Zone e um dos maiores da NFL. Por quê? Porque o Antonio Brown recebe marcação dupla, se pá, tripla. Então, sobra pro Juju. Ainda bem que tem o Juju. Que se fosse só o Antonio Brown, ia ser muito complicado. É, os senhores e as senhoras que estão ouvindo, é Juju mesmo. É, tá? O nome dele é Juju, não. Exatamente. É nenhum apelido carinhoso. Ele não carinhoso. Se chama Juliano. É, nada. É Juju assim. Smith-Schuster. Exato. Um ótimo wide receiver, por sinal. Exatamente. E assim, vai querer ser valorizado na próxima, né? Com certeza. Vamos ver como a diretoria de Pittsburgh vai tem que reagir com relação a isso. Porque não agiu bem com o Bell. O Bell tem responsabilidade? Tem. Tem, claro. Foi extremamente mal. Mas assim, não dá pra ficar a vida inteira recebendo franchise tag quando você sabe que é o melhor running back da liga. É bem simples. Foi como os Rams fizeram com o Aaron Donald. Chegaram assim, Donald, você quer isso? Cara, vamos dar uma negociada aqui. A gente chega no meio termo e, cara, é isso. Você tem que pagar. É o melhor defensive end da liga. É a mesma coisa o Le'Veon Bell. É o melhor running back da liga. Ele quer ganhar X? Dá o X. Assim como o Aaron Rodgers recebeu o que ele queria. Infelizmente é assim. Quer manter o jogador bom no seu time? Paga o que ele quer. E assim, quem é o principal jogador de Pittsburgh agora? Ainda é o Big Ben. É o Antonio jogador Brown. Com mais de 30... É, mas assim, o franchise meu... player. É o Big Ben. Que a gente consegue substituir um wide receiver atualmente. Tem o Juju Smith-Schuster. Que tá jogando muito bem. Exatamente. Eu não tô falando... Né, não é desvalorizando o Antonio Brown. Muito pelo contrário. Ninguém aqui é louco. O touchdown que ele fez contra o Bucks foi sensacional. Mexer num wide receiver é mais fácil do que mexer num quarterback. O quarterback Cleveland tá aí pra provar isso. É, mais de 20 quarterbacks. Exatamente. Mas um jogador igual o Le'Veon Bell, que tem característica muito rara, é difícil você encontrar um running back tão paciente pra achar os espaços nas linhas. Um running back que consegue trabalhar muito bem recebendo passes. Exatamente. Você não pode desvalorizar esse jogador. E a maneira como ele tem aquela paciência, que ele olha a maneira como ele encontra o espaço, a gente consegue entender em câmera lenta. Exatamente. Em câmera lenta a gente consegue ver, ele fez isso, isso e isso, mas no tempo de jogo não dá. É extremamente rápido, é questão de segundos, tudo pode, assim como o pocket pode deixar de existir, aquele espaço que ele viu pode fechar, as janelas são curtas e ele fazia isso com perfeição. E Pittsburgh deixou isso... Deixou isso sair, deixou ele embora. Ele não joga mais pelos Steelers, isso é certo. Isso é um fato, né? Não joga mais bem, mas joga uma partida. Ele não entra. Até caso ele chegue agora, se apresente na semana 10, ele não vai ser relacionado. Acabaria com o vestiário. Acabaria, já acabou. O vestiário já não o quer mais. A linha já não o quer mais. Ia ser o Adam Sandler naquele filme. Exatamente, eu esqueci o nome do filme, mas enfim. Golpe baixo. Golpe baixo. Vamos falar do Monday Night pra fechar esse Butt Fumble. Kansas City Chiefs, pra mim, a grande surpresa da temporada, por enquanto. Exatamente. Contra o Denver Broncos. Um duelo de ataque contra a defesa? Exato. A defesa dos Broncos tá muito bem. O Von Miller tá jogando demais. Ele tá sensacional. E vai ser um bom teste pro Mahomes. Porque ele vai pegar uma defesa extremamente forte. Rival de divisão e no Mile High. O jogo é em Denver. Então, vai ser um momento do Mahomes. Apesar dele não precisar se provar tanto assim. Ele ainda precisa mostrar como vai ser nesse duelo de divisão. Porque os Broncos estão indo bem. Apesar do Case Keenum estar sendo um quarterback extremamente inconstante, os Broncos estão indo bem. No entanto, já pelo lado dos Chiefs, a defesa está muito mal. O time marca muitos pontos no ataque, a compensação leva muito na defesa. Então vai ser um duelo extremamente interessante, eu estou muito curioso para ver como vai agir o Patrick Mahomes contra o pass rush e a defesa num todo dos Broncos, e como o Case Keenum vai jogar enfrentando a fraca defesa dos Chiefs. É isso, Fábio, muito obrigado. Semana que vem tem mais Butt Fumble. Com terceira descida, novo quadro do podcast do Tabela Carioca. Eu agradeço novamente. Valeu, galera. Bons jogos a todos e até semana que vem. Tchau.